tempo de espera. Quando o rei se levantou, Davi de ungido por Deus, seu povo ele lhe amou. Da madeira de cedro, uma casa se erguerá, confirmado em seu reino, o Senhor o guiará. Ó Deus das batalhas, em ti eu confiarei. Sei que tu és meu escudo, teus planos cumprirei. Balperazim glorioso, a vitória vem de ti. Se aproximam, mas eu não temerei. Consulto a ti, Senhor, tua voz eu ouvirei. Suba contra entregarei em tuas mãos, e assim, pela fé, eu vencerei os teus irmãos. Ó Deus das batalhas, em ti eu confiarei. Sei que tu és meu escudo, teus cumprirei.